4:40, alterna Galeão. 333, autorizado, táxi via Juliette Alfa, 1011 no ajuste, ponto espera Chamé Torre, 18:30. Juliette Alfa, autorizado, ajustado no 011, no ponto de espera Torre, 83. Voo no 333. É 48, desça ao 090. Gol 648. 648? Desça ao nível 090. 90, ao 648. Afirmativo, tráfego à frente, cruzando 80 em descida. É um Xingu, tensão, ultrapassar o mesmo. Ciente, negativo contato com o tráfego, gol no 648. Salvador 3192, já está de aproximação de autorização. Afirmo, pronto a cópia? Copio. Autorizado Maceió, nível 330, Eurovia Peruísic 58. Decola 28, curva direita, saída Aron, transição Melim. Controle 1935, transponder 5544. 3192, Maceió 330, Peruísic 58, decola 28 à direita, na saída Aron, contração Melim. 1935, 5544. 3192, correto, reporte pronto no 2. Já está pronto no 02. Trip 5489, senhor, na remota, para puxa acionamento. 3192, autorizado, puxe no portão 2, reporte táxi. Trip autorizado na remota, reporte táxi. Reporte táxi, 5489. Salvador, boa tarde, está 3193, informação Victor. 3193, aciona identificação, chegada e pit, desça para 050. Chegada e pit, desce manter nível 050, está 3193, informa sobre modulação na frequência permanente. B48, autorizado descida para o 080, autorizado Serra Vitor 363. Esquerda, direto 363, desce para o 80, 1648. Pode confirmar a posição do Xingu? Meia milha abaixo. Sim, negativo contato. Passaria do 2230, chame agora Recife, frequência 133.25, alterna 1288. 1325.288, boa tarde, nome da Mário, 2230. 9. 9, fica atento ao trip que vai taxiar, após o mesmo autorizado puxar. Quantos táxis? O trip autorizado, 3661. Paulo Salvador, 5429 trip, senhor, com 58 a bordo, 4 horas de autonomia, usando Salvador para o táxi. 5489, táxi via Juliette Alfa, 1011 no ajuste, 1830.0. Juliette Alfa, 1011, 1830, senhor, chamará no ponto espera, 5489. 3192 Atam para o táxi, estamos 5335 Aracaju. Vai estar aqui a via Índia, Alfa, 1011 no ajuste, 330 Ultra, Platão, ok? Me escuta? Chamou o trip, senhor, 5489. Afirmo, siga o 320 que já tá na Alfa. Afirmo, senhor, irá siga o 320, 5489. Oi, boa tarde, gol no 333, próximo, pode esperar 28, tá bom. Colo 333, ali da colada 28, vento 220 graus, 90 nós. 2 graus, decolagem, pista vem 28, colo 333. Controle de Papatango, Juliette Tango Zulu, paciente, informação WIC, no ponto de alta descida. Tango Zulu vai prosseguir para a final da 28. Afirmativo. Ok, vou ir na proa da posição CARI, descida autorizada para 2.000 pés, ajuste em Salvador, 1.011. Proa de CARI, 1.011, descida para 2.000, Juliette Tango Zulu. 92, estou visualizando com a viatura, ela está tapando um buraco, mantenha a posição um minuto enquanto entra em contato com ela, vê se ela já terminou o serviço. Ok, obrigado. A viatura vai prosseguir para Eco. Ela informou que tem um buraco de dimensão considerável aí na Alfa. Eu fiquei atento, ele dá para o senhor desviar e prosseguir seu táxi normalmente. Gente. O Trip copiou a informação? Afirma, senhor, o Trip. Gente, fique atento. Chame a torre de 830 para espera para viagem. Mas espera chamar 6830, senhor. 5489. Chance by heading Lama to intercept final approach via NDME approach. Estamos com esta para o Fire Lama, tenta saber o approach, Mike Bravo Uniform. Decolou 26, controle 1, 1935, uma boa tarde. 1935, boa tarde, ano 333. Controle, boa tarde, ano 333, cruzamento 700, na saída agora. 3661 da TAM, o POB é de 131, tem 3 horas e 20 de autonomia, está alternando Aracaju. 661 no Ciente, táxi via Juliette Alfa, 1830, ponto espera para viagem. Juliette Alfa, ponto de espera, torre 1830, obrigado, ó. Boa tarde. Torres Salvador, boa tarde, Golo 648, no RNAVE da 28, em baixo travado. Golo 648, livre pouso na 28, vento 220 graus, 209. Obrigado, está seco? Afirmativo. Obrigado, livre pouso 28. Sou Vitor, Juliette, livre táxi, chama para ingresso na 17. Ouvindo? Ativo, visual. 1700 com maior que 10. Só 3193, passando a nível 075. Reduza a velocidade para 2209, está 3193. 2209, está 3193. RNAV da 28, por gentileza, são 3193. Gente, após o pitch, autorizado 363. Após o pitch, autorizado Serra Victor 363, muito obrigado, são 3193. Autorizado 2500 com meio ônibus. 2500 pés, ajuste no 011, tá 359. 3193. Salvador, 3192 da TAM, boa tarde, ponto de espera pronto. TAM 3192, mantenha o ponto de espera. Manterá. Boa tarde, azul 4064, frente da WISC. Do 4064, a senhora identificação autorizada chegada a CARI, desça e mantenha nível 0. Autorizado 2000 pés, o ajuste 1-0-1-1, azul 4064. Mantiu. Chegada a Cária, RNAV da 28, solicito. Descendo para 2000 pés com 1011, identificou, azul 4064. Batos Control, Papatão McBride Uniforme, estabelecendo a voar, Tote. McBride Uniforme, contato Salvador Tower, ONU, aí decimal 3. Controle Salvador Azul 4064, pode voar Serra Vitor 363. Do 4064, autorizado RNA, vou ir na proa Serra Vitor 362, reautorizado 2500 pés. 2500 pés para Serra Vitor 362, Azul 4064. Degrees, 1-2 knots. Roger, 2-0-1-2. Nossa, prossiga. Boa tarde, liberado pelo centro de estamos agora 54 milhas, ainda mantém 0-9. Ação radial 3-1-0, com 5-1-0-0. Isso, o Whisky Golf Oscar, aciona identificação. É, reporte no ideal de descida, reporte no portão Candeias, o Whisky Golf Oscar. Esquerda, chame o solo em 1219 para ingresso na Taxi Alpha. Esquerda, 219, Golo 648, até já abrir. Salvador Azul 4064. 4064, possível. Ainda está restrito a velocidade de 250 nós, 4064. Critério, azul 4064. Velocidade é critério então, azul 4064. A 28 na Delta. Boa tarde, Golo 648, táxi via Alfa India, gate 01. Alfa India para o 1, obrigado, 648. 220 degrees, 12 knots. 3193, após o PIT, autorizar a Serra Vitor 363, desça para 2500 pés, reportabilizado. Voando Sierra Victor 363, 2500 pés, autorizado, chamarei estabilizado, TAM 3193. Whisky Golf Oscar, acione transponder 0137, informe o tipo de equipamento. Bravo F5, 0137. Sim. Bom, 333, Centro Recife, ano 133, decimal 25, antena 128, decimal 8. Bom, 3325, antena 1288. Bom, no 333. Eu vou usar o voo Flávio Savona, Flávio Paris. Boa tarde, prossiga. Vou juntar essa lei, você ainda não tem a notificação do sistema. Controle Salvador. Boa tarde, eu tô 3154 para Sheriff, gente da informação, Victor. 3154, acione identificação. Autorizado chegar da CARI. Desce e mantenha nível 050. Aqui autorizado chegar da CARI, desce no nível 050, tem 3154. A intenção é interceptar o RNAV da 28. Sim, então da presente autorizado é a Victor 362, tem 3154. Está presente autorizado Serra Vitor 362, TAM 3154. Juno 92 ali mantém, não 28. Ali mantém. Boa tarde, 5489 Trip, ponto de espera. Tá, 28. 5489, mantém o ponto de espera. Já mantém, 5489. 193, chama agora Torre Salvador, 118, decimal 3. 118, decimal 3, está 3193, boa tarde. Mike Bravo, uniforme, on the ground at 34, ground 121, decimal 9. Good afternoon. Torre Salvador, TAM 3193, boa tarde, final RNAV 28. TAM 3193, mantém a aproximação, guardando pista livre. Ciente, 3193. TAM 3192, livre decolagem, vento 220 graus, 109. Livre decolagem, 3192. Mike Bravo, em uniforme, mantém em posição. A 3154, reduz a velocidade para 200 nós. É, recebeu intercortado, confirme para o TAM 3154. TAM 3154, reduz a velocidade para 200 nós. Reduzindo 200 nós, TAM 3154. Afirmativo, já vai ser autorizado, aguarde. Bravo uniforme, approved taxi via Alpha Kilo Apron 3. Alpha Kilo Apron 3, mais tarde para 28, tá 3193. 3192, decolagem 37, controle 1, 19, decimal 35, boa tarde. 935, gente. Controle é o TAM 3192, boa. TAM 3192, contato radar da colagem, saída Arão, Transformelim, suba nível 330. 330, gente. 3192, informa. Estou comunicado pela torre, uma perfura até 3 mil pés? Negativo, não foi comunicado não. Sim. Estou desvio à esquerda, 3192. Qual foi por quantas milhas? Aproximadamente 15 milhas. Ciência 3192. 17, via litoral, transponder 01107, controle 119.35 e a torre no 8.3. Boa tarde, 3834. 3834, a senhora autorizada chegada CARI, desce mantém a nível 060. Chegada CARI, desce para o 060, 3834. Controle, eu tenho a 3192. 3192, prossiga. Ok, observando aqui no radar agora, a necessidade do desvio é um pouquinho maior, vai até aprofundamente, vai 60 milhas. Ciente, mantendo a presa de proa até 60 milhas, são 3192. Vamos de Bravo agora, tá 3193, boa tarde. 62, autorizado, serra aviso 363, reporte estabilizado. Pós 362, autorizado 363, reportado estabilizado, sul 4064. 8, vento 230 graus, 089. Livre decolagem, 489. Para o 08, tá 3193. 3154, reautorizado nível 040. Reautorizado a nível 040, tá 3154. Z834, reautorizado nível 050. Mantém na 28. Ele mantém 28, tá 3661. Nível 050. Autorizado para o 050, 3834. Z5489, decola os 40, controle 119, decimal 35, boa tarde. Boa tarde, chamada 11935. Gole Salvador, trip 5489, senhor. A Gole, o seu escudo. Então, 3192, chama agora Centro Recife, 12685, alternia 12545. 12685, 2545, 3192, bom dia. Trip 5489, contato radar, decolagem e saída Gole, suba nível 160. 160, senhora, está entendido sem restrições o 5489. Sim. Gente, mantenha 2000, Papatango, Juliette, Tango Zulu. Gente, mantenha 2000 pés, Juliette. Tango Zulu, após CARI, autorizado, final, VORDME da 28, reportei estabilizado, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu. Controle Salvador, azul 4064, passou 363, está estabilizado. Azul 4064, complexo final RNAV, torre 1 no 8.3. Torre 118.3, azul 4064. Torre Salvador, boa tarde, azul 4064. Vai passar Serra Vitor 364. Azul 4064, mantém aproximação, aguarde pista livre. Aguarda 4064. Eco Delta, livre táxi, chame para ingresso 117, Mike Eco Delta. 040, Juliette, Tango Zulu. 3834, Palma de Gada. Está com 250 nós, são 3834. Gente, reduz a velocidade para 200 nós, são 3834. Tem 200 nós, é número 2, aproximação? Número 3. Afirmativo, tem 3834. 3661 no livre decolagem na 28, vento 220 graus, 902. Livre decolagem na 28, 3661. Mike Eco Delta ali, mantém na 17. Oi, Salvador, só confirmando, os últimos 1.200 metros estão fechados. Pro... Negativo. Com a operação da 28 não tem interdição de pista. Tá ok, 4064. Azul 4064, livre pouso na 28, vento 220 graus, 909. Livre pouso, pista 28, azul 4064. 0, reposto estabilizado. Esquerda 340, vai cruzar estabilizado, Juliette, Tango Zulu. Tá 3154. Após Serra Vitor 362, autorizado Serra Vitor 363, desça para 2500 pés, que nega 1011, reposto estabilizado. Afirmativo, após Serra Vitor 362, autorizado RNAV, descendo 2500, reportará estabilizado a 3154. Vai passar Paripe o Whisky Golf Oscar. Whisky Golf Oscar, mantém os corredores, reporta na rotatória visual com campo. Reportaremos rotatória com o campo, o Golf Oscar. 5489 da presente autorizada, direto Vitória da Conquista. Direto Vitória da Conquista, 5489. Três oito três quatro, autorizado nível 040. 040, então 3834. Controle, boa tarde, Dan 3661, cruzando 2500. 3661, contato radar decolagem, suba nível 220, saída gole. 220, saída gole. 4, solo, 46, solo 1219, livrando a esquerda, boa tarde. Livrando a esquerda, solo em 12219, azul 4064, boa tarde. 3661, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda, proa 210. Seu limite é a radial 200 de Salvador, TAM 3661. Esquerda 210, limite a 200 de Salvador, 3661, confirmando nosso tráfego essencial, tá? Não existe tráfego essencial, TAM 3661, tráfego que está... 12 horas, 9 milhas, mesmo rumo, cruzando nível 060 para o nível 160, é um Alfa Tango 72. 7. Zé Tango Zulu estabilizou? Estabilizado, Tango Zulu. Zé Tango Zulu, torre 1 no 8, é sinal 3. Tango Zulu.